Panorama Agrícola para 7 de maio de 2014, quarta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Quarta-feira de lua crescente, hoje, 7 de maio de 2014, estamos abrindo o Panorama Agrícola. Na mesa de som está o Eduardo Maier e o ditado de hoje é: quem tem telhado de vidro não atira pedra no vizinho. Na dica de hoje, coma feijão com arroz. Informações também sobre o plano safra da agricultura familiar. E na entrevista, instrutor do SC Rural ensina como agregar valor e como fazer plano de negócios. Dica do dia. Para ter uma vida saudável, faça pelo menos 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e jantar, e 2 lanches saudáveis. Não pule essas refeições. E, preferencialmente, coma feijão com arroz pelo menos 5 vezes por semana. Esse prato brasileiro é uma combinação perfeita de proteínas e muito bom para a saúde. É hora das notícias. O MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, está pedindo aos estados que colaborem na elaboração de um plano safra mais regionalizado para a agricultura familiar. O valor destinado este ano ao custeio e ao investimento pode chegar a 23 bilhões de reais. Uma das sugestões vem aqui de Santa Catarina: o pedido de criação de uma linha de crédito para microempresas prestadoras de serviços mecanizados, o que ajudaria o agricultor familiar. O Plano Safra da Agricultura Familiar deve ser lançado no final deste mês de maio ou início de junho. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Henri Petkov, engenheiro de alimentos da EPAGRE, é um dos instrutores do curso de capacitação para jovens em empreendedorismo, liderança e gestão, que tem o apoio do SC Rural e acontece aqui na região de Florianópolis, no centro de treinamento da EPAGRE, onde 28 jovens de São Bonifácio, Águas Mornas, São Pedro de Alcântara e Anitápolis estão sendo treinados. Ele fala, como instrutor do curso, o que tem ensinado aos jovens agricultores. A gente tem todo um conteúdo programático, tudo bem pensado e o passo a passo, né? Então, como o curso é para jovens empreendedores, formação de liderança, o meu assunto que hoje eu estou abordando principalmente é com diz respeito à agregação de valor à matéria-prima. Né? A gente coloca que a agroindústria ela pode ser uma alternativa para agregar valores, né? Seja renda, seja valores sociais, para essa agricultura familiar. E aí a gente consegue fixar esses jovens no campo, mas fixar não por fixar, fixar com uma condição digna, com uma cidadania. Então, o conteúdo programático hoje, nós falamos sobre qualidade dos alimentos, porque trabalhar com alimento exige uma responsabilidade muito grande. E então abordamos, comentamos bastante sobre a qualidade dos alimentos, da necessidade de você respeitar as questões de higiene, entender o que você está processando, procurar conhecer bem o seu alimento. Abordamos também bem rapidamente sobre as legislações envolvidas para a implantação de uma agroindústria. Rapidamente comentamos sobre a legislação sanitária, tentamos esclarecer, porque a nossa legislação de alimentos ela é um pouco confusa, ora é com um ministério, ora é com outra, conforme a origem, né? Abordamos também, além da sanitária, abordamos alguma coisa sobre a legislação ambiental, que todo empreendimento, toda agroindústria, ela é potencial poluidora, então carece de um licenciamento ambiental. Abordamos também sobre as reformas organizacionais, ou seja, sobre a legislação tributária e fiscal, que quando a gente industrializa uma matéria-prima ou a gente vai comercializar um produto industrializado e a gente precisa de uma nota fiscal, a gente não pode comercializar com a nota do produtor. E abordamos algumas questões sobre a legislação trabalhista também. Nós estamos atuando, trabalhando alguma coisa sobre planos de negócios, né? É uma das ideias, pelo menos no conteúdo programático aqui do nosso curso, a ideia é que no final do ano eles apresentem alguns projetos. Projeto que for envolver a agroindústria, eles vão ter que apresentar um plano de negócio. Então a gente está passando o que é um plano de negócio, como se constrói. A gente vai fazer um exercício coletivo de planejar um empreendimento, alguns itens, algumas questões que nós precisamos estar atento, que temos que ter conhecimento para a gente conseguir planejar um empreendimento assim, para que ele seja viável, para que ele dê o retorno que a gente espera. Dentre esses jovens que estão aqui presentes no curso, 4 já, nós já trabalhamos há um bom tempo com eles, 4 já têm pequenas agroindústrias que trabalham junto com os pais e pertencem, inclusive, essas agroindústrias estão participando de um projeto estruturante que a gente está executando, estamos na fase de operação, que é o projeto estruturante da Cooperrica aqui de São Bonifácio. Cooperrica, ela é uma cooperativa intermunicipal que contempla alguns municípios ali da região de São Bonifácio, Armazém, né? São Martinho. É uma cooperativa praticamente nova, não tem 3 anos que ela nasceu, mas ela nasceu com um alicerce bastante sólido e com um número significativo já de empreendimentos. Eu não tenho a certeza, mas acredito que são mais de 20 empreendimentos, pelo menos nesse projeto estruturante que nós entramos com a manifestação de interesse o ano passado e tivemos o projeto estruturante aprovado. São 18 empreendimentos que estão sendo contemplados, estão sendo investidos, estão sendo ampliado as fábricas, estão sendo adequada a legislação, estão sendo trabalhado também o sistema de produção da matéria da produção da matéria-prima, para atender o objetivo geral do SC Rural, que é aumentar a competitividade dessa organização. Em que áreas são essas agroindústrias? São das mais diversas áreas, né? Existem bastante empreendimentos da área de panificados, temos empreendimentos na áreas de hortaliças, vegetais minimamente processados, temos na área de aipim descascado, temos na área de embutidos, temos um abatedouro de pescado com inspeção estadual sendo montado. São os diversos segmentos aí que a gente tem. Voltando ao plano de negócio, para quem está nos ouvindo, o que se exige de um bom plano de negócio em termos básicos, assim? Na verdade, se exige bastante coisa, né? Um plano de negócio nada mais é que trilhar os mapas de todas as ações, né? Para a gente conseguir ter o resultado esperado lá no final. Eu costumo dizer que ele é um instrumento que dá o passo a passo para a gente viabilizar esse nosso negócio ou essa ideia que nós estamos tentando empreender. Uma coisa que eu acho fundamental é a qualidade das informações ali colocada, né? Nós temos que trabalhar com informações bem reais. Esse não é um plano de negócio, digamos, acadêmico, ou fazer um exercício acadêmico, é um negócio que tem que acontecer do jeito que a gente escreve. Então, uma das coisas que eu acho super importante são a qualidade das informações ali contidas. Para traçar objetivos, metas e ações. E reais, não sonhadoras apenas, né? Aqui no curso pode até haver uma simulação, mas na prática tem que funcionar. Ah, sim, nós estamos aqui passando ideias de como se monta, que acho que parece que é um primeiro momento, assim, é um primeiro contato deles com esses termos, com esses instrumentos, né? E o que a gente quer realmente é isso, é que eles sonhem, que eles se desenvolvam, que eles cada vez aprendam mais, que cada vez adquirem conhecimento para quê? Para dominarem o seu negócio, sempre com um bom plano. Um plano ele não é estático, né? O mundo hoje é tão dinâmico que nós precisamos sempre estar atualizando os nossos planos. A gente não tem condições de prever o futuro, mas com um bom plano de negócio, com bons com boas informações, nós conseguimos minimizar muitos riscos, né? E minimizando o risco, a chance de sucesso lá na frente é bem maior. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista com Henri Petkov, engenheiro de alimentos da EPAGRE e instrutor do curso de jovens rurais. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.